Vamos brincar e com os nomes próprios rimar. A é Alice, tem saudades de na escola estar. Sempre em casa é uma chatice, coisas novas vai inventar. A é o Andrei, loirinho e meiguinho a falar. Adora rir e por ilha vou passear. C é a Clara, que adora ler e desenhar. Quando esta quarentena acabar, na piscina vai mergulhar. F é a Francisca, que tem um pastor alemão. É um cão que se chama Faísca e, em pequenino, passeava-o pela mão. G é o Gustavo, que adora brincar, mas também estudar. Se lhe falarmos com jeitinho, ele não vai refilar. E é a Inês, que adora falar português. Exato! Gosta de brincar e ama desenhar. J é o João, que adora comer pão com chouriçom. Gosta de chamar a atenção e aprecia jogar ao balão. L é o Leonardo, que tem pé de petardo. Quando corre para a baliza, vira um leopardo. L é a Leonor, que nos dias de calor faz ginástica e uma roda fantástica. L é o Lucas, que gosta muito de batata frita, mas ele sabe que lhe fazem mal à sua barriguita. M é a Mafalda, gosta muito de conversar, inventa histórias com alma e não sabe quando parar. M é a Matilde Vieira, que dança balé, gosta da brincadeira e adora café. M é a Matilde Abreu, que adora desenhar. É uma menina doce, que gosta de sonhar. P é o Pedro, que é muito falador. Gosta de jogar à bola, mas é muito trabalhador. S é o Santiago Pereira, que tem 8 anos. Uau! Só quer brincadeira, mas é um rapaz à maneira. S é o Santiago, carregado de imaginação. Mas o seu coração de mago faz do Silva uma inspiração. S é o Santiago Rocha, na bola um campeão. O livro vai na mão e em frente corre a tocha. S é a Sofia, uma criança feliz que é como uma pirata. Anda mais irrequieta porque vai ter uma gata. T e F é o Tomás Ferreira, que gosta muito de brincadeira. Estudar e brincar é difícil de conciliar, pois, para ele estudar é uma canseira. T é o Tomás Araújo, que gosta muito de ananás. Adora jogar à bola com os seus amigos na escola. X é o Xavier, que come o iogurte com a colher. Simpático a valer, gosta muito de aprender. Na escola joga a bola, brinca, mexe e rebola. L é a professora Luísa, que passa a vida a falar. Mas o que ela gosta muito é de aprender e ensinar. E de encarregados de educação, que nesta altura de confinamento tiveram um papel importante, cumprindo bem a sua função. Em tempo de pandemia, o segundo B escreveu este texto com muita alegria. Escola Básica de Santiago, segundo ano, turma B.